não copiei nada que o senhor falou. A clareza tá uno. Tá passando o Whisky Cherry Mike, pronto para o táxi 5:30 da Sofia e 4 a bordo. Alterna Campinas. Se possível, decola da Delta. Afirmativo, agora eu copiei. O Whisky Charlie Mike então vai decolar da Delta. Aguarda pro táxi. Tem uma aeronave que está taxiando na Alfa. É um Boeing Livejet. Quando ultrapassar a retaguarda, tu pode taxiar via pátio 3, ingressa naquilo, cruza a Alfa após Delta. Após o Boeing, pátio 3, via pátio 3, Kilo e Delta. Pátio 3, Kilo, Alfa e Delta. Só após o banho do Webjet que tá ingressando agora, pode 3. Quatro. 941, Vitor para sequenciamento esquerda, proa 350, limite é a radial 280 de Salvador. Esquerda 350, limite 280 de Salvador, nota lá. Salvador, boa tarde, leve 6741. Leve 6741, contato radar na decolagem, submanter o nível 340, saída da EL. 340, nada EL, 6741. Controle de Salvador, é o gol no 477. 477, agora com Recife, frequência 260, boa tarde. 260, obrigado. Salvador, 3660, boa tarde. Salvador, 3660, gente da Lima, bom dia. 3660, aciona identificação, chegada Mari, reporte da descida. Aqui na Mari, vai tomar ideal, está liberada a velocidade 3660, mantendo 110, descido. Gol no 041 para sequenciamento, mantém a presente proa, gol no 041. Vai manter a proa no 041. 3660, está liberada a velocidade. 660. Gol no 041, pode descer ou mantém o 040? 040 ainda, o no 041. Tá mantendo, 041. Ative 050, o 941. 941 para interceptar o localizador, direita pro 050, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Ok, direita 050, 3000, 14, 941. O no 041, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2000 pés no 04 no altímetro, gol no 041. Estabilizado ILS, 4076. Azul 4076, autorizado final ILS, chame a torre no 8612. 26, obrigado, senhor. Pronto. Sou em Salvador, muito boa tarde, 4076. Trânsito muito baixo, confirma. Azul 4076, muito boa tarde, estabilizado no ILS. 4076, número 2, informarei que está livre. Positivo, aguarda. Pode estabilizar. Esquerda 140, localizador, chave estabilizado, 041. Gol 941, reduz para 1709, é o número 3 da aproximação. 1709, confirmando o alvo. Whisky Charlie Mike, confirma? Espera da Delta. Charlie Mike, sim, mantenha a ponte espera da Delta após Boeing já próximo da cabeceira no zero, além mantém. Cabeceira deslocada da Delta. Whisky Charlie Mike. Forró cueca aí ou não? 754, solos 38, direita solo 121 da cima 9. Direita 1219, gol na 754. Afirmativo, localizador. Pressão para 2941, reduzindo agora para 150. Exatamente, aguarde transferência. Voo no 041, no chame a torre, no 8612, complete final ILS. 8612, complete no 041. 3660, descida. 3660, desce, mantém o 050. 050. Desfile autorizado, ingresso, reforço, está pronto. Observando certo. Ok, ciente então. O off 310. Zero sete meia, vento uno no zero graus, uno uno nós, autorizado, pouso, pista no zero. TV pouso na uno zero, 4076. Puxa, Charlie Mike, decolou de 40, confirmando restrito 070 até liberação do controle. Chama agora o controle, uno no nove, decimal oito. Restrito 070-7098, isso, Charlie Mike. Torre Salvador, algum no 041 no ILS, baixado travado, bom dia. Vou no 041, continua a aproximação, número 2, Palmarê, pista livre. Na sua escuta, no 041. Eu também, eu vou. Controle Salvador, bom dia. Vai ter 421, transferência com a Lima, no ponto de audiência. Vai ter 4861, na sua identificação, dessa via, chegada a mão para 2000 pés, ajuste no 014. E ajustando-se para 2000, o 421. Controle, está passando com isso, Charlie Mike? Objeto 6741, chame a, o centro Recife, frequência 1251. 251, boa. Boa. Controle, está passando com isso, Charlie Mike? Papatango, Whisky, Charlie Mike, prossiga. Ok, decolado no momento, cruzando 2000 pés. Whisky Charlie Mike, acione posição normal, código 5576, sub e mantém inicialmente o nível 070. Restrito 070, Charlie Mike, acionado. Azul 476, solo 41, direita solo, 121, decimal 9. Bola em 121, decimal 9, 4076, Azul, grato contigo. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4076, livrou, está na sua escuta. Azul 4076, Alfa, Quilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 01. 4076, prossegue táxi via Alfa e Quilo, Pátio 3 e Pátio 1 para a posição 01. Pastor no 7, Salvador. Pastor no 7, na escuta. O senhor vai prosseguir para Porto Seguro pela Golf 677? Baixou. Ed. 041, no solo 43, direita solo, 121, decimal 9. 219, direita. Manda o Alfa, Vitor Juliette. 10 autorizado, final LS, reporte no localizador estabilizado, o TAN 3660. 602000, vai informar estabilizado no X-ray, o TAN 3660. Só 2000 agora com 1014. Salvador, Gol 9, ONU 041, livrou na sua escuta. O Vitor Índia Juliette, que horas é o plano? Tá embaixo travado, Leopoldo 941. ONU 041, você na escuta, só 121, decimal 9. ONU 041, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 08. Alfa, Kilo, Pátio 3 e Pátio 1 para a posição 08. Corrigindo, ONU 041, reporta no Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Então é Alfa, Kilo e Pátio 3 e chama para ingresso, 041. O Vitor de Juliette na escuta. 060 para 070, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, tem um tráfego, sua posição 12 horas, 5 milhas, mesmo rumo, mantendo 080, Embraer 110. Fica atento ao tráfego e suba para o nível 120. É, liberado para 120, Charlie Mike. No 941, no solo de 46, direita, solo 12, decimal 9. 2091, 941. Solo, gol, 941, liberando a pista. No 941, Alfa, Kilo, Pátio 3, chama no Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama no ingresso no Pátio 1. Vitor Índia Juliette, escuta. Eu falei com a sala IS, eles disseram que não tem nenhum plano para as 14h30. Jogou o ano 041 para ingresso no Pátio 1. Pronto para o táxi, o passarelo 2230, 54 no POV, com 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto, espero no 0, torre, 118, decimal 6, altímetro no 0, 14. Autorizado o táxi, no ponto, espera 18,6, 230, passarelo. Solo Salvador, bônus 041 para ingresso no Pátio 1. Afirmativo, no 041 da passagem Embraer da Passaredo, após ingresso a Pátio 1, portão 08. Da passagem ao Passaredo e 08 o portão, no 041. O Gol 941 segue o Boeing da Gol à frente pro portão 07. Gente, segue o Boeing, portão 07, 941. ILS 3660. 3660, autorizado o sinal LS, chama agora a torre, 1862, então 3660. 286, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Tan 3660. 3660, boa tarde, reporte externo, trem de fuso, vou estar travado. Tomará o 3660. 95728, informação Lima, copia? Ciente da Lima, copia o 5728. Autorizado Salvador Recife, 330, Operisk 58. Decola na zero esquerda, sai da Fuca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5032. Autorizado Recife, nível 330, Operisk 58. Decola da pista 10, curva à esquerda, perfil da Fuca, Aracaju. Controle 19.8, transponder 5032. Web 5728. 728, chama por estacionamento. Chamará, 728. Após a revoz na final, a Lima tem cabeceira no zero. Após a revoz na final, tá avisado com a mesma Lima, mantenho no zero, passarei no 223. É passar a cena agora, tá baixado a travada 3660. Então, 3660, vento 120 graus, 129, autorizado pulso, pistão zero. 660. Victor, Índia, Juliette, só um minuto. Às 15 horas, Cairo. Cidade, Salvador, Cairo, no meu pé, decola no 7, direita, no corredor Axé, controle 119.8. Aciona 0160, Victor, Índia, Juliette. Boa tarde, pulseira 2704, aciona identificação, chegada a Mari, desça para 2000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 4, reporte localizador estabilizado. 172.000 no 0 no 4, chegada a Mari, pulseira 2704. Abaité 4861, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Será estabilizado, senhor. Autorizado. 4861. Direito 219 na Eco Grato. 2230, Uno no 0 graus, Uno 2 não, autorizado decolagem no 0. Iniciar decolagem 1-0, 2230, passarela. Solo Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3660, livrou na Eco na sua escuta. Tá com a torre ainda. 50, é o número 3 na aproximação. Ok, identificação, descendo 050, número 3, velocidade 250, mais um tempo. Sente. Uno, portão 09. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, no portão 09. Solo Web 5728 para o pushback, posição 5. Coordenou aqui para o solo. Após a passagem do Airbus da tua retaguarda, está livre. Ok, após o Airbus na retaguarda, está livre. 5728. Vamos ver se não é isso. Ona 98, grato, 2230. Motor, não é ruim, mas se mantém no Mike. Utilizaria a boa de vender? Controle Salvador, uma boa tarde, passarelo 2230, decolado, cruzando 1500 pés, a sua escuta. Passarelo 2230, contato radar, subiu, manter o nível 260, saída gole. 260 na saída gole, 2230, quando possível coordenar com o centro à proa de conquista? Vou coordenar, só um minuto. Ator. Estale Mike, mantenha a proa de coral. Mike. Não, copia? Confia, 6721, autorizado, Salvador Fortaleza, 310, via Peruísque 50. Decola da pistão no 0, curva esquerda, saída Momo, transição GBIT. Controle 119, decimal 8, aciona 5044. Confirma o nível com 6721? 310. Confiado, Fortaleza, nível 310, via Peruísque 0, decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição GBIT, controle 119-8, aciona 5044. Mensagem 2-1, chama posicionamento. Um sequenciamento de tráfego, se o senhor voar direto, o gole. Ah, ciente, obrigado aí pela colaboração aí. Estabilizando, Jabaité 8-1 passa a posição Duna, autorizado final LF, chame a Torre Salvador em 1 no 862. 862, agradecido, senhor. Informação de motorização, Galeão. 3193, autorizado, Salvador Galeão, 380, via Peruísque 50. Decolo no 0, direita, da Euleta Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5033. Transmissão está muito baixa, confirme a saída. Dael, transmissão Bidev, confirma? Afirmativo, Dael, Leda, Bidev, chama puxa acionamento. Solo Salvador, está 8001, informação Lima, autorização para a rede. 8001, autorizado Salvador Recife, 330, Peruísque 58. Decola 1-0, esquerda, sai da fuga, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5037. 330, APX 58, decola 1-0, curva esquerda, fuga Aracaju. 119, decimal 8, é o controle, transição 8037, na 8001. Última puxa, acionamento 8001. Vai chamar o 8001. 5-6-6, senhor, de identificação, desça até o nível 060, reduza para 250 nós na Prodimar. 060, 250 nós, Prodimar, então 3566. Sendo baixado checado, 4861. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1 centena, 1 2 nós, vai até 4861. Delta. Aerotaxi Webjet 5728 com POB de 127, autonomia 13h45, alterna Salvador. Salvador, eu copiei, pode conferir mais outras informações? Afirmativa, POB 127, autonomia 13h45, alterna Salvador, Web 5728 para o táxi. 5728, táxi autorizado à direita, via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, altímetro 10, 14. Direita, Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, quando lá chama a torre 1186, 1014, ajuste Webjet 5728. Salvador, voo 9754, teria a nossa saída prevista ou autorização? Eu tenho a cópia. Pronto para aqui. 9754 autorizado, Salvador, Campina Grande, 390 nível. Decola da 10, curva direita, corrigindo curva esquerda, saída Pucas e para. Rodovia Perzo 10. Controle 119, decimal 8, aciona 5047. Tá boa por mais quantas milhas? Perfil da Pucas e par 5047 ao transponder 119.8, controle o voo 1754. 1754, só confirma o transponder e o nível. Nível 390, transponder 5047. Afirmativo, chamar para o estacionamento. Chamará. Solo Salvador, tanque 001, posição 11 para o pushback acionamento. 8001 está livre, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, tanque 001. Da bata, senhor. Reportará no solo controlado da bata. 7 Romeu Ásica, mantém o número 500 pés, corredor Vera Cruz, Interlagos, reporte rotatório. Charlie Mike, tem condição de voar direto à posição do ND, como solicitado anteriormente? Agora. Ok, então voa DND e chama Ilhéus, na frequência do 201, no serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Tá. Boa tarde, já vai ter 14, né? Uno livrou a 10. 0230, passarela do Grato. Uno 600, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 10, 14. Desceu para 3.000 pés, ajuste 10, 14. Bom, 600. Desce e mantém o nível 050. 050, tem 3566. Juliette Romeu, solo controlado da bata. Juliette Romeu, solo 03, no corte de frequência. No corte de 50, Romeu. Identificação. Chegada Mari, desça até o nível 060. Ajuste altímetro 104. Mari 060, 104, sim.